Pode chorar, oh, é nóis agora, oh. Eu vivo com os bonecos doido ali de lá. E nunca fui de andar com os comédia e avisa pros perrecos, João. Pode chorar, eu provo pra mim mesmo que sou capaz. Ter vontade é importante, atitude é muito mais. Paz, viver a vida é muito complicado, mas eu nunca vacilei na teoria do coitado. É fé que movimenta os manos, o plano vou planejando e as metas sempre alcançando. Na sé, pude ver quem foi verdadeiro, não foi questão de dinheiro pra conquistar o herdeiro. Do Zé, que tava ali me olhando, a sua pele suando, do sentimento passando. A pé, caminhando de boa, dizendo não é à toa, quando toco as pessoas. Deus me deu a vida, foi pra vencer, apesar de ser sofrida, vou me erguer. Não me faço de coitado, pra se ter, o que eu posso conquistar, ó, sem um ser humano, honrando a minha plenitude, ajudando os manos a buscarem a virtude de ser homem e não moleque. Então aviso os demais que já tocou o sinal da creche. Oh, é nóis agora, oh. Eu vivo com os bonecos doidos ali de lá. E nunca fui de andar com os comédia e avisa pros perrecos, João. Pode chorar, oh, é nóis agora, oh. Eu vivo com os bonecos doidos ali de lá. E nunca fui de andar com os comédia e avisa pros perrecos, João. Pode chorar. Metrópole que ama, São Paulo que mata. A garoa rasga a carne entre os descalços e a gravata. Muito pra mim é forte, pouco pra mim não serve. Cê fala que vem da rua, mas ninguém na rua te conhece. Economiza tua areia que meu olho é protegido. Viva fingindo que os filha da puta contigo. Me esquivo, me irrito quando vejo os meninos que aprendeu a fazer rima e já se sente crescido. Parceiro com nós não, não pode dar bom não. Me esquiva de nós não, tapinha nas costas. Não é à toa que os bicos chamam de sujos. Menino, duvida, enfim, dos malditos. Vou culpar nós, acredito, adiante. Sempre tô indo, cabeça erguida, eu prossigo. Limite ao céu, sempre digo que cê fica puto comigo. Coragem, os moleques se destacam. Força vem do cocai, a rapa que nunca falha. As rimas só vão na cara, coragem pro sofredor. Força pro lutador e honra a quem conquistou verdade. Não se maquia com nós, então demorou. Porque lugar de merda, truta é no ventilador. Oh, é nóis agora, oh. Eu vivo com os bonecos doidos ali de lá. E nunca fui de andar com os comédia e avisa pros perrecos, João. Pode chorar, oh, é nóis agora, oh. Eu vivo com os bonecos doidos ali de lá. E nunca fui de andar com os comédia e avisa pros perrecos, João. Pode chorar. Sempre foi e sempre será um negocinho ali que é pra buscar. O rap e a voz que escancaram, ah. O que acontece nas ruas, e quem vive nas ruas, sofre nas ruas, morre nas ruas, chora nas ruas. Trocaria um prato de comida por uma palavra. Cachaça é água pra quem bebe a vida amarga. Júlio Verne não escreve história opaca, mas quero ver sobreviver 80 dias no Graja. F, Belmira Marim, pegar Teotônio e Poranga é logo ali. E eu sei que a minha rima incomoda os MCs só de estarem com suas falsas propostas. O crioulo vai te dar um toque agora, seu bizu é moderno e suas rimas chacota. Ô filho, vê se colabora e não vacila que a quebrada cobra. Crioulo, tá faltando uma rima aqui pra ficar da hora. Pode deixar que nós resolve ser agora. Oh, é nóis agora, oh. Eu vivo com os bonecos doidos ali de lá. E nunca fui de andar com os comédia e avisa pros perrecos, João. Pode chorar, oh, é nóis agora, oh. Eu vivo com os bonecos doidos ali de lá. E nunca fui de andar com os comédia e avisa pros perrecos, João. Pode chorar.